Só faltou você. Só faltou você. Só faltou você. Ela me faz sorrir, me contemplou com teu carinho, com teu calor. Ela me complementa. Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou. Liguei pra sair, cê vai, nem vou. O que que ela pensa? Já sei que eu levo a minha vida assim, sempre agitado. Sempre aqui, ali, aí, mas nunca parado. Minha rotina é não ter rotina, tá ligado? Às vezes eu tô sozinho, às vezes num aglomerado. Não uso muita coisa não, só um destilado. E de vez em quando dou uns dois no baseado. Já exagerei, eu sei, coisa do passado, que foi necessário para o meu aprendizado. Não vou pra igreja não, mas fui batizado. Hoje eu não frequento, mas tô bem acompanhado. Forças do universo me deixam equilibrado. Forças do além mantém o meu corpo fechado. Só faltou você. Só faltou você. Faltou você. Ei. Ela me faz sorrir, me contemplou com teu carinho, com teu calor. Ela me complementa. Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou. Ninguém pra sair. Cê vai, nem vou. O que que ela pensa? Eu sei que cê oscila e também pensa, será que esse neguinho aí pra mim compensa? Por mais que me alegre com sua presença, a vida que ele leva me deixa mó tensa. Pois eu sei, é complicado, mas pensa com cuidado que tenho observado. Nós bem conectado, é assim, sua mão na minha mão, uma conexão que não tem explicação. Ela me faz sorrir, me contemplou com teu carinho, com teu carinho.